Hoje o calendário é marcado como um dia especial. Não me esqueci de você. Não me esqueci de lembrar que hoje é o seu aniversário. É um dia a mais para você continuar somando todas as conquistas, todos os sonhos, todas as alegrias que a vida tem oferecido. Tem sido uma irmã especial. Tem sido mais que isso. Tem sido amiga, companheira, uma grande guerreira, uma mulher forte, determinada, onde é fácil encontrar os seus devidos valores. Quero que o tempo faça com que você se torne a melhor, a mais amiga, a mais digna de todos os sonhos. Quero ter sempre notícias que você acertou mais uma vez. Porque eu quero continuar apostando e acreditando na sua capacidade de vencer sempre. Tenho aprendido muito com você, minha irmã. E não tenho dúvidas que posso aprender muito mais. Pois só você é capaz de ir onde os seus sonhos conseguem chegar. Que nesse aniversário, novas forças se aproximem de você. Novos sonhos te abracem, para te dar condições de continuar sendo essa incrível criatura que eu tenho o maior orgulho de chamar de minha irmã. Feliz aniversário!